no 074, não escuta? Não, se escuta no 074, tô aí. Confirme se foi solicitado a companhia, a apresentação da CHG? Sim, foi solicitada realmente a CHG. Deve estar saindo agora, senhor. Aqui nós estamos com um problema técnico, por isso não conseguimos acender pelo 360. Se o senhor fizesse a gentileza de nos ajudar, agradeceríamos. O centro já adiantou sua autorização, copia? Afirmo. Turno 074, autorizado Guarulhos, nível 240, via Whisky 1 até Confins, após Whisky 57, decolada pistão no zero, com curva à direita, subida gole, transição coral, frequência do controle 119.8, transponder 5160. Estamos autorizando 240, na Whisky 1 até Confins, Whisky 57, pistão no zero, curva à direita, na subida... Gole Coral, é isso aí. 198, controle 560, transporte, confirma. Correto, portão 01, no chame prontuário, puxa, acionamento, gol no 074. A gente chama aí. Boa noite, estou em Salvador, Azul Alfa, Zulu Índia. Zulu Índia, prossiga para o sol. Boa noite, estou em Salvador, Alfa, Zulu Índia, solicita reboque aqui do Finger 8 para o Pátio 3. Autorizado, autorizado, inicial reboque, Alfa, Zulu Índia, na escuta permanente. Positivo, Zulu Índia sente. Para pushback acionamento, gol 1074 no 01. Gol no 074. Autorizado no portão 01, chame táxi, gol no 074. Autorizado, chamará para o táxi, no 074. Salvador, eu tá 31178, autorização Marcel. Comandador? 31178, ciente da Delta, autorização Maceió. Maceió 330, aguarde cópia, portão no 0, TAM 3178. Guardando cópia. 074, não escuta? Prossiga. Modifique sua saída para Dael Coral. Permanece a curva à direita após a decolagem, pistão no zero. Ok, Dael Coral, obrigado. 3178, copia? Copia. 3178, autorizado Maceió, nível 330, via Upper Whisky 58. Decolada pistão no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8, transponder 5165, TAN 3178. Autorizado Maceió, nível 330, pela Upper Whisky 58, decolada no zero, esquerda Puca, Aracaju. Controle 19.8, o transponder 5165, TAN 3178. TAN 3178, correto, portão 10, chame pronto para o puxo e acionamento. Chama 9642, torre 118, decimal 612, pra cópia. Torre ao Rio, 9642, para a cópia, Guarulhos, 300, frente da Delta. 300, Guarulhos, 1 minuto para a cópia, Rio 9642. Aguarda, viu? Taxi Gol no 074, torre. Nós estamos com 42 a bordo, 42, 4 horas e 20, autonomia, alterna com fim. Gol 1074, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10 na Charlie, reporte pronto para decolagem. Autorizado táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10 na Taxi Charlie, reporte na pronta. Gol 1074. Rio 9642, copia? Copia. Rio 9642, autorizado Guarulhos, nível 300, via Upper Whisky 58. Decolada pistão no zero com curva à direita, subida Gole, transição Gonza. Frequência do controle 119.8, transponder 5162, Rio 9642. Copio Guarulhos, nível 300, via Upper Whisky 58, do plano da 10, com curva à direita, na terceira Gole, transição Gonza. Controle saída 19.8, aciona 5162, Rio 9642. Rio 9642, por gentileza, corteje novamente, a transmissão saiu muito baixo. Forma copiado, Guarulhos 300, via 358. Recomandão no zero com curva direita na Gótica, em São Gonza, controle saída 19.8, aciona 5162, Rio 9642. Rio 9642, correto, pátio 3, chame pronto para o push e acionamento. Camarada 4 pronto. Pode esperar pronto, gol 1074. Gol 1074, autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 1970 graus com 0,612 de nós. Alinha e decola. 17. Corrigiu, 1074. Torres, Salvador, tá 3178, pushback, acionamento no mandado. Aguarde. Aguardando. Voo no 074, decolado aos 36, controle 119.8, tenha um bom voo. Boa noite, obrigado, bom serviço. Confirme quem chamou para o push. Tá 3178. Vocês, Dael. Dael, obrigado. Autorizado, vai reportar pronto para o táxi, tá 3178. Torre ao Rio 9642 para o pulso e acionamento. Rio 9642, aguarde para iniciar o pulso. Aguardando, Rio. Rio 9642, coordene com a equipe de pátio. Tem uma aeronave da Azul, Embraer da Azul, que está terminando o reboque aí no pátio 3. Após a mesma finalizar o reboque e estiver estacionada, está autorizado pushback e acionamento, chame táxi. Entrará em coordenação com o pessoal, só acionará para o táxi Rio 9642. Corrigindo, gol no 074, chame Recife, frequência no 288, alterno 3325. 288-13325, obrigado, até uma vez. Obrigado. Salvador, está 3178, pronto para o táxi, BOB de 89, está com 3 horas e 40, alternando Aracaju. 3178, autorizado táxi via Pátio Juliette Alfa, reporte no ponto de espera da 10, pronto. Via Pátio Juliette e Alfa vai reportar pronto no ponto de espera da 3178. Ligou no 606, boa noite. Gol no 606, sente da informação, boa noite. Gol no 606, boa noite, acende a identificação, chegada Mari, desça para 2000 pés, 1013 nós hoje. 2000 Mari, final do RNAVE, por favor. Gente, então após etapa, você vai voar o Ser Vitor 366, descendo para 2500. Direto SV 366, 2500, 2013, obrigado. Após etapa, o Ser Vitor 366. Mandou uma Mastercraft 9843, boa noite, cliente da Delta 400 para o para Guarulhos. Mastercraft 9843, 18-6 para 4. 18-6 para a cópia, pronto, Master 9843. Cliente Guarulhos 400, já autorizado, aguarde cópia, Master Top 9843. Confirme, pode preparar da El para a subida? Negativo, via Upper Whisky 58, Gole Gonza. Gole Gonza, Master 9843. Rio, Rio, 9642 para o táxi, com 03 a bordo, 3:30 de autonomia, alternando Galeão. Rio, 9642, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10 na Charlie, quando lá reporte pronto para decolagem. Rio, táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da 10 na Charlie, chamará pronto. Rio, 9642. 18-6. 18-6, obrigado. São 3178, a linha decola sem parada? A linha decola sem parada. São 3178, autorizado a alinhar e decolar sem parada, pista 10, vento 1970 graus com 08 nós. A linha decola sem parada, tá 3178. Torre Salvador, bom dia, Webjet 6701. Webjet 6701, boa noite, tráfego avistado, continue a aproximação, aguardando pista livre, pista 10, ajuste 10, 13. 10013, um ajuste, aguardando pista livre, 6701. Controle Salvador, muito boa noite, tá 3520, cruz 150 para o 110 na proa de Avanço. 3520, ação identificação, chegada a mão, desça para o 050, 1013 na ajuste. 1013, nível 50, identificou, confirme pista molhada? Aguarde confirmação, João Doutor. Informa pista seca, o TAN 3520. Pista seca, TAN 3520. Três, 1178, decolado aos 4,6, controle 119.8, bom voo. 1198, obrigado, boa noite, TAN 3178. Webjet 6701, no cheque trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1970 graus com 07 nós. Livre pouso, 6701, trem checado, travado. Oi, total, 9642, ponto de espera 10, pronto. Rio 9642, mantém o ponto de espera da 10. Mantendo ponto de espera, Rio. Contato radar, suba ao 330, saída da PUCA. Sobe para 330, saída da PUCA, tá? 9642, a linha mantém pistão no zero. A linha mantém não no zero, viu? 9642. Por que não desvia a esquina para evitar uma formação TAN 3178? Uno no solo aos 48, libere a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. E na sua escuta, vai reportar para ingresso na Juliette, 6701. Rio 9642, autorizado decolar, pistão no zero, vento 1970 graus com 10 nós. Livre decolagem na 10, Rio 9642. Objeto 6701, poderia confirmar a situação da pista no pouso? Uma olhada? Tá muito pouco molhada aí, tá úmida aí. Quente. Master Top 9843, cópia. Diante, na escuta, Master 9843. Master Top 9843, autorizado Guarulhos, nível 400, via Upper Whisky 58. Decolada pistão no zero, com curva à direita, subida gole, transição Gonza. Frequência do controle 119.8, transponder 5166, Master Top 9843. O Master 9843 recebeu 400 pela Upwhisk 58, decolada 10 com curva direita, gole, transição Gonza, 19.8 controle e 5166 o transponder. Está pronto para o pushback, Master 9843. Master Top 9843, correto, pátio 3, autorizado pushback e acionamento, chame pronto para o táxi. Chamará para o táxi, Master 9843. Nove meia quatro dois, decolado aos 49, chame agora o controle, 119.8, bom voo. Obrigado, 198, viu. 3520, redução para 220 nós. Desça para o 030. 030, quando 220 nós, tá, 3520. 3178, chame o Centro Recife. Frequência 1, corrigindo 1, 26.85, alterno 2545. 2545, boa noite, TAN 3178. Boa noite, Salvador, boa noite, é o Rio 9642, forma decolou, passando 1500 pés na sua escuta. Boa noite, Rio 9642, contato radar, suba 300, saída Gole. Gole, livre ascensão para o 300, Rio 9642. ingresso 6701. Juliette, portão 04, 6741. Juliette, portão 4, obrigado, boa noite. Boa.